Pessoal, agora a gente vai tocar o ritmo de samba canção. Eu vou aqui montar o acorde de Dó maior e aqui a gente tem o polegar e conto o número 1. Toco o número 2 e as três primeiras. O número 3 eu só vou contar, mas eu não toco. Conto o número 4 e toco as três primeiras. Então vai ficar 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Toca um pouquinho mais devagar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí depois eu posso aumentar a velocidade. E também posso alternar o baixo. A quinta corda com a quarta corda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Só o 7 agora. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, Fá maior. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, volta o Dó. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Entendeu, pessoal? Ele não é difícil de tocar, não. Só que o indicador médio anelar, eles têm que tocar uma corda cada um ao mesmo tempo, né? E o polegar vai tocando baixo de acordo com o acorde. Nesse caso, eu estou alternando com Dó maior o acorde, o baixo da quinta corda com a quarta corda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entendeu, pessoal? Então, esse é um ritmo, não é complicado de tocar, não. Só contar e tocar aonde está a marcação aí na imagem. E aplicar vários acordes, né? Sequência harmônica e que tudo sairá bem, tá bom? Vamos agora para a nossa próxima gravação.